Quando o bico da lancha já se encontrava apontado para o continente, deslocando-se em grande velocidade, Lucas sentiu um bolo no estômago. O sobe e desce das águas e o tormento psicológico estavam sugando suas forças e deixando-o fraco. Agarrou-se à beira do casco e, sob a tensão do soldado Braga, vomitou suco gástrico no mar. Voltou para seu assento e fechou os olhos. Tudo girava. O sol quente sobre sua cabeça lhe dava enxaqueca. Cada baque que a lancha dava sobre a água fazia parecer que seus miolos vazariam pelos ouvidos. Abriu os olhos. Para todo lado que olhasse, só veria água. Era pavorosa a ideia de estar perdido no oceano, à deriva, sozinho. A lancha subiu uma marola e depois desceu. Parecia que ia afundar. O mar, que estivera calmo toda a manhã, estava visivelmente mais arredio agora, apesar do céu azul e do sol escaldante. Mais um dia terminou sem que notícias de Roberto chegassem. Com o começo da noite, chegou a garoa, persistente e gelada, acompanhada de rajadas de vento. Lucas encontrava-se sozinho. Rosana, por causa do trabalho, tinha retornado a São Paulo naquela tarde. Lá pelas 10 horas da noite, enquanto o rapaz tentava assistir a um pouco de televisão, a esposa de Franco bateu na porta. Trazia um prato de comida, um jantar simples, mas que bastaria para repor as energias de Lucas. Só agora ele se dava conta de que tinha passado o dia inteiro sem comer e de que não sentia a menor fome. Esse é por conta da casa, Lucas. Imagina, eu tinha esquecido de pedir o jantar. Imagina, digo eu, coma e descanse. Acho que amanhã você e seu irmão almoçarão juntos aqui na pousada. Daí eu cobro dos dois, pode deixar. Lucas agradeceu à mulher grávida e, assim que ela sumiu no corredor escuro, fechou a porta e voltou para a cama com o prato no colo. Aos poucos foi enfiando garfadas na boca. O estômago, maltratado, não sabia se gostava ou se empurrava de volta o alimento recebido. Depois que jantou, depôs o prato sobre o criado mudo e, num instante, adormeceu. Na manhã do quarto dia de desaparecimento de Roberto, Lucas despertou desanimado. Dirigiu-se para a varanda de seu apartamento e ficou olhando o mar por mais de meia hora. Tomou um café rápido e resolveu andar na areia. Caminhou sem destino, sentindo o vento frio batendo em seu rosto. O céu estava cinza e o mar mais bravo que o dia anterior, o que lhe causava mais preocupação. Consultava o celular a todo instante e seus pensamentos não descansavam. A todo momento, via-se voltando àquele pronto-socorro e, dessa vez, vendo seu irmão deitado numa mesa azulejada. Imaginava-se ligando para o trabalho e solicitando a cobertura de auxílio funeral que a empresa disponibilizava aos funcionários. Via os guarda-vidas falando com pesar. Um caixão descendo ao fundo da cova. Uma missa de sétimo dia. Seu irmão tinha sido devorado pelas ondas, carcomido pelo oceano. Sentou na areia e baixou a cabeça. 14 dias se passaram sem que notícias de Roberto chegassem. Na hora do almoço, o soldado Braga apareceu na pousada do Franco para conversar com Lucas. Chegou para avisar que as buscas tinham cessado ao meio-dia, sem que Roberto ou qualquer outro náufrago fosse localizado. Lucas recebeu a notícia como um soco no estômago. Parecia a confirmação de que estava tudo acabado. O guarda-vidas deu instruções superficiais sobre como Lucas deveria dirigir-se ao Ministério Público e tratar do caso do irmão desaparecido. O rapaz praticamente não ouviu nada, mergulhando novamente num torvelinho de pensamentos ruins. Pior que lhe terem trazido o corpo morto do irmão era isso: cessarem as buscas sem ter nada o que lhe mostrar. A falta de um corpo mantinha acesa não uma chama, mas a brasa de uma esperança a se agarrar. E o calor dessa brasa é que aqueceria as depressões, noites insones e amarguras vindouras, cozidas em banho-maria. Lucas subiu ao seu quarto e reuniu as poucas coisas que estavam fora do lugar: roupas amarrotadas, papéis e jornais. Embolou tudo em sua mala e desceu à recepção. Pediu a conta. Olhou surpreso para o papel e chamou Franco para entender a cobrança. Franco, eu fiquei 15 dias aqui. Você só está cobrando 4. Que há? O homem passou a mão na cabeça. Luquinha, Luquinha, paga esses 4 dias e está tudo certo. Mas eu almocei e jantei aqui, dei despesas, resmungou Lucas, tirando o talão de cheques. Quando vocês chegaram aqui, foi para passar um final de semana. Você não ficou aqui porque quis. Todo mundo acompanhou sua história. Eu não dormiria tranquila sabendo que cobrei de você, completou a esposa do dono da pousada. Você vai precisar desse dinheiro, Lucas. Sei que você não vai deixar essa história por isso mesmo. É, Franco, não vou mesmo. Na verdade, não vou voltar para São Paulo hoje. Franco e a esposa ergueram as sobrancelhas. Eu só ia mudar para uma pensão, na qual o quarto é mais barato, e amanhã ia contratar uma lancha para continuar a procurar meu irmão no mar. Franco suspirou fundo. Lucas, você não precisa ir para uma pensão em que não conhece ninguém. Aqui você está entre amigos. Quantas vezes já não veio à pousada do Franco, hã? Fique com a gente, Lucas. Não vamos cobrar as diárias. Te passo para o nosso quarto de hóspedes. É menor que aquela suíte, mas tem a melhor cama da pousada. Aqui você vai se alimentar direito. Onde comem dois, comem três. Fique o tempo que precisar. Apesar. Franco olhou para Lucas com aflição. Apesar de sabermos, Lucas, que se seu irmão estiver nas águas. Está morto. Eu sei, Franco. Eu sinto isso dentro de mim. Mas nunca voltei sem ele de um passeio. Quero encontrá-lo e levá-lo comigo. Para a surpresa dos guarda-vidas da costeira, Lucas manteve as buscas por mais 15 dias, pagando do próprio bolso uma lancha pequena que ia todo dia de manhã mar adentro, voltando no final da tarde. Lucas não suportava mais ficar dentro daquele barco. Toda vez que o tempo virava, um desespero infernal apanhava seus pensamentos. Mesmo assim, vencia o medo e entrava na lancha dia após dia. No entanto, no final do seu dinheiro e de suas férias, nada tinha encontrado. Lucas despediu-se com gratidão dos amigos da pousada e voltou com seu Focus para a cidade de São Paulo. Encontrou seu apartamento em perfeita ordem, revelando que Rosana tinha passado por ali. Foi até o quarto do irmão e, sem se dar conta do que fazia, sentou-se na cama de solteiro de Roberto e apanhou sobre o criado mudo uma fotografia deles dois juntos. Olhou para as coisas de Roberto. Havia alguns livros de RPG sobre a escrivaninha, o computador e revistas de armas e caça. Lucas deitou-se na cama e tentou dormir um pouco. O barulho do mar continuava em seus ouvidos. No escritório, todos vinham dar pêsames e comentar sobre fatalidades ou contar histórias semelhantes ocorridas com parentes próximos, o que só aumentava o peso no coração de Lucas. Ninguém parecia ser capaz de aplacar a dor daquela perda. No entanto, Lucas alternava momentos de absoluta certeza de irreversibilidade daquela situação com chamas de esperança, de desejos de ver o irmão vivo novamente em sua frente, dizendo que se perdeu e que acabou dando uma espichada super longa com alguma menina. Às vezes parecia que seu ramal ia tocar e a recepcionista ia dizer que seu irmão o estava esperando para almoçar. Lucas não estava produzindo como antes e sua atenção vagava à deriva, com o olhar perdido dentro de seu cubículo de trabalho. No almoço da quinta-feira daquela semana, Lucas e Rosana andavam tranquilamente pela calçada quando o rapaz deteve o olhar sobre um anúncio. Gráfica expressa. Efetuamos seu serviço em menos de 24 horas. À noite, depois de momentos de conversas lacônicas com a namorada, Lucas recebeu um telefonema. A pessoa ficou muda um instante. Alô, alô? Repetiu Lucas. A linha continuou muda um instante, mas um detalhe fez com que Lucas não desligasse. Ele estava ouvindo o som de ondas quebrando na praia. Alô? Mais um longo silêncio. Rosana perguntava quem era e Lucas gesticulava para que ela se calasse. Não restavam dúvidas, era o som do mar ao fundo. Roberto? Assim que Lucas fez a pergunta, o silêncio foi quebrado pela primeira vez. Eu estou com ele. Lucas sentiu o corpo gelar e sentou-se no sofá. Aquela voz fria. Era alguém no litoral. Ficou sem fala e sem saber o que pensar. Seu olhar, tomado de surpresa, convergiu para Rosana. Fala, Lucas, quem é que está no telefone? Ro. Beto, eu estou com seu irmão Mané. Onde? Quem está falando? O telefone ficou mudo de novo e a ligação caiu. Lucas ficou ouvindo aquele tu-tu-tu por 15 segundos de total inércia. De repente, olhou para o Bina. Código de área 13. Era litoral. Discou para o número mostrado. Só chamava. Ninguém atendeu. Ligou repetidas vezes enquanto tentava explicar para Rosana. Você está dizendo que alguém sequestrou o Roberto? Como? Quem iria sequestrar um duro? Ele disse que está com o meu irmão. Não falou que é sequestro. Ele pegou seu irmão, Lucas. É isso que ele quis dizer. Lucas anotou o número de telefone, mesmo já imaginando que se tratasse de um orelhão, e correu chamar o elevador. Rosana seguiu o namorado e logo chegaram a uma delegacia. Lucas relatou todo o ocorrido e o inesperado telefonema de há pouco. Entregou ao escrivão o telefone anotado num papel. Foi pedido ao casal que aguardasse. Ficaram quase uma hora sentados num banco da delegacia civil. Lucas e Rosana sentiam-se desconfortáveis. Aquele ambiente não era comum a nenhum dos dois. Sujeitos mal encarados pareciam saídos dos piores antros. À frente deles foram alojados três garotos algemados. Um deles tinha os olhos baços, como se sua mente flutuasse em outra dimensão. Lucas chamou um senhor japonês da porta da sala. O casal se levantou e seguiu o homem. Sentaram-se à sua frente. Era um senhor que passava da casa dos 50 anos, olhos puxados e cabelos grisalhos, fartos e lisos. Sou o delegado Wilson. O Carreira me contou seu caso por alto. Primeiro de tudo, aconselho vocês a procurar o distrito de Ubatuba, onde aconteceram os fatos. A equipe de investigadores de lá já deve conhecer as figurinhas da área e pode acabar agilizando o seu caso, se é que há um caso. Não entendi. O cara me ligou, disse que está com meu irmão. Qual é a dúvida? Lucas, é muito comum, apesar da gravidade da situação em que você está, que vigaristas inescrupulosos tirem proveito do seu estado. Você pagaria qualquer dinheiro para ter seu irmão de volta. As pessoas viram sua tenacidade, sua insistência em procurar por seu irmão no mar. E os pilantras em questão souberam que você pagou, e pagou caro, para que uma lancha continuasse no mar. Sabem que você tem dinheiro. O duro é que não tenho dinheiro, delegado. Eu torrei o dinheiro de umas férias antecipadas que eu tirei às pressas para continuar procurando o Beto. O cara da lancha deu até um descontão. É, mas esses caras não sabem disso. E se sabem, deduzem que você ao menos terá meios para tentar reaver seu irmão. Lucas baixou a cabeça transtornado. Se você não se importar, gostaria que você contasse tudo o que aconteceu, tintim por tintim. Depois que eu ouvir a sua história, te digo como proceder em Ubatuba. Lucas suspirou fundo. Rosana apertou sua mão, dando apoio. Mais uma vez, Lucas relatou o drama vivido no último mês. O policial Carreira entrou na sala ao final do depoimento. Trazia o papel de Lucas. Esse telefone, doutor, é de um orelhão. Anotei o endereço aí no papel mesmo. O delegado agradeceu e olhou para o papel e depois para Lucas. Ouvindo tudo isso, se me permite uma opinião pessoal, cunhado nos muitos anos de experiência atrás desta mesa, há grandes chances de seu irmão ter morrido na praia naquele dia. O desaparecimento repentino, sem causa aparente, nos leva a crer num primeiro momento que ele tenha sucumbido. De verdade, acho que o senhor está sendo vítima de um engambelador. Vá até Ubatuba e faça a queixa. Dê ao delegado esse endereço e diga o que ocorreu. Eu vou ligar para o colega e vou deixá-lo a par da situação. Caso essa pessoa ligue novamente, trate-a com cordialidade e peça para falar com seu irmão. Não faça pagamentos, não dê informações pessoais, não se estenda. Avise a polícia de Ubatuba, eles vão pegar esse malandro.